Alô, Salvador, boa noite, Oxaneme, é 316, estou sem Frescalha, autorização São Paulo, Guarulhos. Oxaneme, 6303 para Guarulhos, autorizado nível 360. Escola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Elza da Mótima, intercepta pelo Zulu 1-0, Tabaté, após decolagem, curva direita. Aciona 5533 no transponder, controle 120, decimal 8. Oxaneme, 6303, autorizado, Guarulhos, nível 360. Decola pista no zero, curva direita na Dael, linha da morte, vai ser 7-0 no zero para Taubaté. 5533 no transponder, controle 208, Oxaneme 6303. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o Pusco 4-6303. Chamará quando pronto, Oxaneme 6303. Boa noite, 5973, controle. Direto pelo 104.000, altimetro 10, 1.6. Lembrando 4.000, 10, 1.6, direto pelo 104.000. Deixa eu pensar, cara, vai com a Operador, boa noite. Gol 1246, formação Charlie, passa 240 para 186. 1246 da Gol, boa noite. Ao controle, direto posição pelo, desce e mantém 050. Direto pelo, muito obrigado. Nacional 050, gol 1246. Approved detection on Carrington Alpha, hold point, call tower, run an 8695, scan 821016, bye. Manet Carrington Alpha, hold point, it's 95126, autorizado IAS 73, posição 3305. 3305, afirmo, 7 milhas para a Duna, livre LS, pista 0, reforçando o localizador. Já posso lá, posição 3305. Sérgio Janeiro, 6224, esse é o controle, direto posição ITAP, desce e mantém nível de voo 050. Desce e mantém 2000. Desce 2000, 2782. Confirme to Salvador Tower. Clear for takeoff, 130 degrees, 04 knots, Ocean S6310. Localizador 932, do... 3305. Passa o questão 05, gente. Passando o Duna. Completa final LS, questão no 0, torre 18, 95. Bom trabalho, 3305. Gente, bom pouso. 2782, passando através de TAP, direto Duna, livre LS, questão no 0, informa localizador. A 2782. Autorizado o procedimento, chama estabilizado, 2782. 5972, é autorizado para 3.000 pés. 3.000 pés, 5972. Velocidade de TAP, velocidade de direto Duna. Voo no 246, é autorizado para 4.000 pés com altímetro 1.016. Voo no 246. 4.000 1016, quando for interessante para o senhor, isso voa aduna, voo 243. Número 4 na aproximação, mantenha pelo, 1246. Até você, voo 243. Airborne at 37, contact Salvador Approach Control 120.8. 208.31. Good evening, Ocean 96310, Puka Defiance, we need now 1900 feet, now level 350. Good evening, Ocean 96310, ready to contact for departure, climbing maintain level 350, flying in direct to Jomo position. Jomo position, climb maintain level 350, Ocean 96310. E o 5972, redução para a mínima limpa, 5972. Azul 4235. Estabilizado, Azul 2782. Certa aproximação da minha esposa, Azul 2782, confirma sua velocidade. 170. Até o externo. Afirmo. Azul 4235. Atingiu o número 60, perdeu contato com o 135. 435, ação identificação direto pelo 10050. Direto pelo 050. O Azul 4235. 972, após pelo Druna, 2000 pés, livre LS. Após estabilizado, Rio 5972. Gente, após pelo Druna, livre LS, descendo para 2000, 5972. Azul 2782. 2002 externo, chama a torre, 118.95. Torre, 1895, 2782, boa noite. Salvador, boa noite, 158 da Gol, faz 2630, boa noite. Gol 1888, ao controle, direto posição pelo, décimo mantém 060. Salvador, boa noite, Azul 2782. Azul 2782, cheque o trem, aguarda autorização de pouso. Lá em cima ainda, 2782. Livre pouso, pista livre, 160 graus, 049. Azul 2782. Pouso é livre, 2782. Funcionei 6224, 0 no meio. 1888, vetoração, sequenciamento. Foi para 230. Gol no 8, gol no 246. Sobre vetoração, foi para 230. Direita 230, gol 1246. 00. Gente, assim que receber seu plano, paga sua cópia aqui. Francisco, escuta quando você quiser, muito obrigado. Da Cuca, Francisco Aracaju. Cuca Aracaju, gente. Prossiga. Autorizado, Porto Seguro, 105 ao nível 105, decola da 17 no Axé, após decolagem direita. Aciona 5542, controle no 208. Pessoas a bordo? 04 a bordo. Acionamento táxi e decolagem, 118.95, 1016 na altimetria. Eco do November, 1, 2, 3, 4. Senhorita, tá 9180? Prossiga. Seria Cuca, Aracaju? Afirma. Paciente, o nosso plano aqui tá direto Salvador, direto Aracaju, direto Maceió. Nossa escuta aguardando o código, muito obrigado. Minha 224, 2 mil pés, livre LS, reposto estabilizado, minha 224. 2 mil, livre LS, repostará, minha 224. Torre, Salvador, boa noite, Rio 592, full LS. Confirme? É o Rio 5972, full LS. Ciente, aguarda autorização de pouso, continua a aproximação. Ciente, na sua escuta. Serão 9973. Salvador approach, descend and maintain level 050 Aman arrival. 050 Aman arrival. Serão 9973. Operation Ocean Air 6310. Contact now receive center. Frequency 126 decimal 85. 2682, em Salvador, Alfa Kilo, pátio 3, a posição é a 2, Romeu, no pátio 3. 2, Romeu, pátio 3. 1246, mantendo a proa, desce para 3 mil pés. O altimetro permanece 1016. 1246. Mantendo a proa, 3.016. Qual o procedimento está de falha de comunicação? Ao aproximar-se do LOC, está livre LS. Consciente, ao aproximar-se do LOC, está livre LS. Ficou 1246, descendo para 3.000. Após o LOC, está completo? Temos. Sim. Azul 4235 para 4.000 pés, altímetro 1.016, azul 4235. 4.016, azul 4235. Frequência da saída PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Acena 5541 e o controle 120, decimal 8. 05. 205, Gol 246. Curva esquerda 5541, 120, decimal 8, 4980. Segue a peso do 17, confirme só pela gentileza do gate que se encontra. E mais, chegou a peso do 17, gate 01. Protegimento correto, sendo pronto para o push. Chamaremos. 25. Direita 225. Ou 4235. 1246, mantenha 3.000, redução para 1.80. 1.80, com 2.46. Salvador Federal 9973, going to pass a monitor section above flight level 100. Roger, that you are clear. Roger. Voo 1246, curva esquerda para o 150, livre LS, chama estabilizado. Esquerda 150, livre LS, chamada estabilizado, gol 246. 6224, estabilizado no localizador. 624, passando Duna, completa LS, torre 1895, 6224. 1895, bom trabalho. Cidade Alfa, Kilo, pátio 3. Atento ao sinalizador no pátio 3. Salvador, muito boa noite, Europa. Zero is call, position 1-1. Ready for push and start, 2-3. Europa 084, stand by to execute. Just a minute, sir. Europa 084, we keep this frequency confirmed? Yes, ready to copy. Ready to copy, Europa. Clear to Lima Echo Mike Delta, flight level 370. Runway 10. Your departure will be Momo and Dilup transition Delta India Lima Uniform Bravo. After takeoff, turn right. After takeoff, turn left by Upper Zulu 50. Confirm your route. It's called 5535 and frequency approach 120.8. Runway 10, Momo departure, transition D-loop. After takeoff, left, upper Zulu 50, and squawk 5535, frequency 120.8, confirm. 120.8, it's correct, sir. It's clear to push back and start up, come for taxi. Except for push and start, call you for taxi, Europa 084. Salve, salve, Ocean Air 6313, portão 4, pushback, treinamento. Livre, push, semi-taxi, Ocean. Livre, push, Ocean Air 6313. 4.6, só confirma grau de speed do avião à frente? 140 nós. 140, Gol 246. São do Duna, completo LS, torre 1895. São Paulo 295, Gol 246. Torre Salvador, boa noite, Gol 246, 3 para 5. 5-0, está liberado o 4-2-5-6. 4-2-3-5, desculpa. Gol 246. Coordenação junto ao CGNA com relação ao slot, ok? Mantenha, me escuta, assim que eu tiver eu pago a sua autorização. Vai ter slot de decolagem então? É isso? Confirma? Entendi daquela IS, eu não sei se é de decolagem, se é pra Proust, pra Maceió, não consegui compreender. Ele falou pra mim que vai entrar em contato com o CGNA pra liberação do seu plano. Parece que o seu plano tá lá em stand-by. Ah, tá bom, beleza, valeu. Tô na tua escuta, só chamar, tá? Muito obrigado. Nada, a gente vai manter contato aqui bilateral, vou falando com o senhor a situação do seu plano. Muito obrigado, hein, pelo apoio. Salvador Europa, Ciro 84. You are here, sir? Yes, madam. We have another flight plan that is via with SID via Fuka. May you confirm we have Momo departure? Yes, your departure will be Momo, doubling, because we enter up to Zulu 50. And continue via route Mike Sierra Sierra, upper November. Upper November 866, Magno. Did you confirm? We'll check and call you back, thank you. 235, já está, senhor. Tá. 5 milhas do externo, completa, torre 1895, azul 4235. 5 milhas do externo. 2895 agora com a torre azul 4235. Boa noite. 09972, descend maintain 2000 feet. On the man arrival, you are clear for the LS approach, runway 10. Report establishment on the localizer. Roger, descend to 3000 feet. Report establishment on the localizer to the 09973. Negative 3 is 2000 feet at the correct altitude to descend. Roger, 2,000 feet, ground 997. Controle Salvador em 120.8, grato pela decolagem imediata. 208 para controle Salvador, porrada, boa noite. 2,9, 2,8, Oceaneiro 63, Fona 3. Boa. Salvador, Europa, 8, flag. Our new flight plan is via Aru, direct Orago, Upper Zulu 17, Upper Romeo 551. May you please check our SID? Okay, sir, just a minute, I will check if you receive the center, okay? Thank you. Bruno Ramba, controle direto para o seguro, Sabino 05 visual. Bruno 05 visual, direto para o posto seguro, graças, boa noite. Boa noite. Esquerda para 200. 200, circula 8. Termo desce, mantém 3.000 pés, o altímetro é 1.016. Gol no 888. 1.000 com 1.016, circula. Gente, aguarda autorização de pouso. Azul 4235. Aguardando, senhor. Gol no 246, no solo 53. Libere direita, solo 121, na décima 1. 121, 9, Diego, 121, na décima 9. Décima 9, Diego. 170, sir. Ou no 888. E 21 no 809. Ou no 808. Qual o limite da própria, sir? Curva esquerda para o 150, livre ali. 1246, livrou na próxima. Sante, Oceaneiro 6224. Oceaneiro 6224, prossegue, confirma sua posição antes da Juliette? Isso, antes da Juliette. Graças a Juliette para o 04. Juliette 04, obrigado. 6224. Fala, Bruno 246, na frente. Bruno 246, prossegue via Alfa, me chamando para Juliette. Alfa, Juliette, 246. Salvador, Europa 084, we are ready for taxi. Ok, sir, I confirm if you work your route, ok? Ready to copy? Ready to copy. Your departure will be Momo, Dilupi, Upper Whiskey 50, Mossoró, Mike Sierra Sierra, Upper November 866, Magno, Echo Golf India, Mike India, Arog, and after Echo Golf India, Mike India, direct, Alfa Romeo, Alfa Golf Oscar, then Echo Romeo November, Echo Kilo, then Mike Alfa November Oscar X-Ray, then Bravo Uniform Sierra Echo November, then Lima India Sierra, Mike Alpha Golf Uniform Mike, Mike Oscar Mike Alpha Sierra, then Papa Oscar Romeo Lima India World Up, then direct Echo Oscar Golf Echo Romeo Oscar Upper Zulu 4 09 Tango Lima Delta. This is the route. It's clear for you. I know. I'm sorry. Oh yes, but because Upper Whiskey 050 and Upper November 866 is our previous route. We have a new flight plan from the company that will be Upper 017. Sorry, departing to Aracaju, Orago. Upper Zulu 17, Upper Romeo 551, and this is the flight plan we request via Upper Zulu 17, Upper Romeo 551. I understood, but it's clear Upper Whiskey 50, okay? Sandra Juliette, 246. For Europa, see this one, please. Sandra Juliette, 246. Alô, 246, aguarde, antes da Juliette. Yes. Europa Zero and Storm. This flight plan is cleared to Lima Echo Mike Delta, okay? I know about your request by Upper Zulu 17, but Recife Center cleared this route, Upper with 50. So initially we'll fly up for Whiskey 50 on... Only your company is requesting the new clearance. We changed the ATC request, so please maybe you check it again with Recife. Okay, I will check. Just a minute. May we start taxiing to the runway, please? Stand by, maintain position and wait. I will contact the Recife Center, sir. Stand by and maintain position, Europa 0-5. 1-2-4-6, ingresso via Juliette pro 02. Juliette 02-246. 4235, prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4235. 4987, previsão? Aguarda, por gentileza, tem mais nave parqueando no 02, mantém a escuta, por favor. Ok. Zero, direto posição Lido, Oceano 63, no 3, né? After Upper Zulu 17, could you confirm your route? Yes, it will be direct Arcaju, direct Orago, Upper Zulu 17, Recife, Upper Romeo 551, Ambet, Upper November 857, Pipet, direct Golf Delta Victor, Upper November 858, Acuda, Alpha Kilo Uniform Delta Alpha. Same monitor 1-2-9er and standing by Alpha before Kilo. That's affirmative. Maintain position before Kilo on taxiway Alpha and monitor 1-2-9-2 new instructions. Roger that. Maintain position on Alpha before Kilo, monitor 1-2-9. Golo 1888. Autorizado pouso. 150 graus, 03, nossa. Livre pouso, tripor. 4980, pode iniciar? Pode sim, tá livre pouso, chame o táxi, 4980. Pode iniciar. Noite no 723, a controle direto em cima do S para 4210, 1110. Você confirma que veio direto pelo Paraná Turismo? Positivo. Vou fazer o 4210. 551. Passa na 63 ou no 3? 20. Just a minute, I'll contact the Recife Center to solve your problem. Thank you. May we start taxiing Europa 0-8-1? Maintain position, turn 08. Yes, I'm asking it because there are a lot of cars and buses that they want to cross. I didn't understand what you say. Could you repeat, please? Yes, due to traffic of airport services, we are. It's a good idea to start taxiing somewhere. Okay. Approve the taxi until gate 6, 18-6, and stand by to continue. There is a traffic starting pushing 01. Roger, we continue taxi until gate 6. Boa noite, coisa da Gona Alfa, antes daqui. Posso me lembrar, me chamou por gentileza? O Gol 18, na Alfa, antes daqui. Prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Europa 084. Go ahead. Okay, it's clear. Via Upper Zulu 17, Romeo Eco Charlie. Upper Romeo 551, Vurbi, and confirm your route, okay? Your departure now will be Puka and Aracaju transition. At departure, turn left. So, 110, departure Pukaru transition, and Upper Zulu 17, receive the Upper Romeo 551, and we'll confirm the rest of the route. Europa 084. Taxi, stand by to continue taxi. Stand by for taxi, Europa 084. Taxi, 49-80-93, na bota 350, alternativa Lodra. Enjoy Alpha, ponto de espera 118-95, altímetro marca 1016, tenha um bom voo, até a próxima. 1016, obrigado, até a próxima, o 4-9-4. Europa 084, approve the taxi via MNA from Indian Alpha. Hold point, contact to tower 118-95, TNH 1016. Uno, Recife, direto ao centro, boa viagem. 251, centro Recife, Xenia 6313, uma boa noite. Está condicionado. Após a passagem do Europa, ingressa via Juliette para o 09. Após o colega, Juliette 09, posição 4235. Zul 4980, autorizado, decolar 140 grau 029. Também decola o 4980. So please confirm we vacate by India. Yes sir, turn it left and right, you are via India and Alpha. Okay, by left, Indian Alpha, Europa 084. 1-888, ingresso via Juliette por meia dúzia. localizador, voo 970. Zero para Soluna, completa LF, turno 1895, boa noite. 295 ou 970, obrigado, boa noite. 224 para Aracaju, mantém, escuta, guarda copa, prepara Pucajamo, Caju. Pucajamo, Aracaju, é isso, senhorita? Guarda 3, ação de pouso. Guarda. Pucajamo, Aracaju. Maintain position, please, and contact the tower 118.95. 980 decolou 07, chame o controle 120 decimal 8. 708, obrigado, tenha uma boa noite, 4980. Boa noite. Boa noite, Azul 4980, Pucacaju. 4970, boa noite. Direto Jamo para 350, vigilância. Jamo ao 350, 4980. Muito obrigado. Oxalé, 6224, pronto, cópia? Oi. Vamos, senhorita, está pronto para cópia. Está autorizado, Sierra Bravo Alfa Romeo 190 nível. Decola da 1-0, cumpre pessoa da saída Conde. Via Golf 677, após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5557 e o controle 120, decimal 8. Não. Você, senhorita, é o 6224 para Aracaju. Você botou saída Conde. Afirmativo, sua solicitação do controle, você vai cumprir agora a saída Conde. Ah, eu achei que você estava apagando a saída. Saída Conde para Aracaju, é isso? Afirmo. Então a senhora queira repetir, porque a senhora tinha me dado aqui Puca, Aru, e agora mudou para Conde. Sem problemas nenhum, a gente paga novamente. O Oceaner 6224 está autorizado para Serra Brava Alfa Romeo, nível 190. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Conde, com curva pela esquerda. Via Golf 677. Aciona 5557. O transponder e o controle 120, decimal 8. Positivo, senhorita. Aprovado para Aracaju, 190, decola da 10, Ponte. É a saída com curva esquerda, Golf 677, via, o transponder 5557. O controle 1208. Cortejamento correto, me chama quando totalmente pronto para o posto no 04. Positivo, senhorita. Chamará, muito obrigado. Radar encerrado, chama Ilhéus, frequência 1201, no bom voo. .4959, muito boa noite, mantendo escuta e aguarda para a cópia, para Ilhéus, confere? Arthur, e boa, Ilhéus, conforme repetido, acaba sendo aprovado, aprovado aí. Coral prevista. Voo no 723, reautorizado para 2.000 pés, altímetro 1.016, após pelo, Duna, livre LS, turno 0, reporte estabilizado. Ok, após pelo, Duna, desce para 2.000, 1.016, reporte estabilizado, voo 723. Salvador, voo 1970. Voo 970, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, da Juliette, chamará 1970. Zero 084, clear for takeoff, 140 degrees, 05 knots. What's the call? 1110, Europa, see you. Gol 723, pode passar pelo abaixo 040. 7723? Diga. Esse só apenas um pequeno desvio à direita aqui, tem uma formação aqui para o apelo, depois já vai retornar para o de tudo. Perfeito. Terceiro para 2000. Positivo. Uno 45, entra no meu sistema 20 minutos antes. Assim que eu receber, eu pago a sua cota, ok? Não, tá tudo tranquilo, fica tranquilo aí. Lá pra 1h30 eu te chamo, tá bom? Tá ok, então, obrigada. Obrigado você, daqui uns 20 minutinhos eu te chamo. Uno 970, ingressa via Juliette pro 07. Via Juliette para o 07, voo 970. Boa noite, Tour Alpha 084 Heavy. Climb and maintain level 370. Direct to Jumbo position. Está autorizado para Ilhéus, Sierra Bravo, Índia, Lima, 1940 nível. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Coral, via Golfman 77, após decolagem, curva à direita. 5554 é o código transponder, o controle 120, decimal 8. Autorizado para 2000 pés. Direto Duna, Tali PLS, pistão no zero, reporte habilitado. Não localizador do 2000 pés, direto Duna, autorizado LS, GFA, pistão no 1-0, gol 970. O 4980, faça 150, chama Recife, frequência 2000. Confirma a frequência, saiu baixa pressão. Frequência 2685. Onda 2685, azul 4980, obrigado, tenha uma boa noite. Foi de bom voo. Para o Galeão, está autorizado nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da AEL, Leda e Rumi. Intercepta até novembro 857 e prossegue conforme. Após decolagem, curva direita. Aciona código 5555. E o controle 120 decimal 8. Alfa Velão aí. Rio 5972, cotejamento correto, chame quando pronto para o push no pátio 3. Rodona Capavista, gol 723. Boa noite, completo LS 1895, gol no 723. 1895, boa noite. Só gol 723, está estabilizado com Capavista. Gol no 723, ciente avistado, autorizado pouso, pista molhada ainda, está úmida, 1-50 grau, 03 nós. Pouso, gol 723. Salvador, gol 9082. 082, prossiga. Autorização Recife. Um minuto para a cópia, prepara para o Caracaju. Caracaju. Salvador, está na 3305, tem informação de área, posição 5, autorização Recife. Na 3505 para Recife, Manatea, me escuta, aguarda a cópia, prepara para o Caracaju. Tem, que é 3305. 9082, pronto, cópia. Afirmo, prossiga. Autorizado, Recife, Sierra Bravo, Romeo Fox, nível 370, decola da 10, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5553 e o controle 120, decimal 8. Autorizado, Recife 370, pista 10, Puca, Aracaju, 5553, 1208, obrigado. Seja mais correto, chame o próximo no 612. 3305, pronto, cópia. Pronto, toca. Da 3305 para Recife, Sierra Bravo, Romeo Fox, está autorizado nível 330. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5547, o controle 120, decimal 8. Da 330 para Recife, decolando 10. Ela é pouco, Aracaju, por vencer após decolagem. 57 transponder, controle 1208, 3305. Detalhamento correto, chame pronto para o posto no 5. Sim, 3305. Rio 9810 da Rio para Guarulhos. Pronto, copo? Pronto, copo. Está autorizado para Guarulhos, nível 380. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da El, Leda, Bidev, onde intercepta pelo Risco 50, Vitor Tango Romeu, Charlie Papa Oscar, Alfa Delta Alfa, Taubaté, conforme. Após decolagem, curva à direita, aciona 5564 e o controle 120, decimal 8. Aprovado 380, Guarulhos. Decola pista no zero da El, Lita, que deve, após Vitória, Campos, Aldeia, Taubaté, conforme a rota, 5564-208, Aurelia, terá o último vídeo de 5-0, 9-8-1-0. Bom, esteja mais correto, chama quando pronto para o busco na parte 3, Rio. Obrigado. Boa noite, 5001 da Azul, está autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, cumpre o perfil da saída da El, Leda Motiva, intercepta, Upper Zulu no 0, Taubaté, após decolagem, curva à direita, aciona 5552 e o controle no 208. Volta de mais correto, me chame quando pronto para o push no 09 azul. Fala Salvador, boa noite, Luna 723, livrou. Luna 723, muito boa noite, continue via Alfa, vai me chamar antes da Juliette. Se eu tenho excelente, seu gate encontra se ocupado. Sim, se eu tenho taxa excelente, chamar antes da Juliette, vou Luna 723. 5972, tem livre push, chame o táxi. Estabilizado LS, pista 10, gol 1970. 2 milhas do externo, completa a aproximação final LS. Gol 1970. Prossiga o 1970. 7 LS, torre 1 no 8, 95. 118.95, voo 1170. Tem que puxar o estacionamento. 3305 aguarda para início do push. Tem uma aeronave da Rio que já iniciou no pátio 3. Você me escuta e aguarda, por gentileza. Sim, não sei se você aguardar, até 3305. Por Salvador, voo 1170, estabilizado, LS, pista 10. Voo 1170, autorizado, pouso, pista molhada, 320 graus, 03 nós. Autorizado, pouso, pista 10, voo 1170. 23, aguarda na alça da Juliette. 23, ingressa via Juliette para o 01 no pátio principal. Ingressa para o 01 no pátio principal, voo na 7 Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1016, tem um bom voo 5972. A 3305 está condicionado após a passagem do rio a cauda, tem livre push, chame táxi. Após o rio passar retaguarda, autorizado para o estacionamento, 3305. Solo Rio 9890 para o pushback acionamento. Rio 9890, aguarda para início do push. A aeronave do 5 da TAM vai iniciar o push e ela vai ficar na saída do pátio 3. Se eu coordenar com a equipe de solo e tiver condições de efetuar o push de forma a não atrapalhar o push da mesma, fique em coordenação com o solo. Estimativa vai coordenar o 9890 sem atrapalhar. Solo Sideral 9973, está em confirmação, Charlie. Federal 9973 para Confins, prepara a Arbor Alefa e aguarda a cópia, por gentileza. Arbor Alefa, na sua escuta. Solo Salvador, voo 1170, livrou a pista pela Foxtrot, boa noite. Boa noite, 1170, prossegue Alfa, me chama antes da Juliette. Prossegue via Alfa, chama antes da Juliette, voo 1170. 118.95. Solo, considerar lá na 63 voltando à direita, está considerando a pista molhada? Tá, o operador da torre está considerando molhada ainda. Ok, obrigado. E o 5972 autorizado a minha decolar, 280 graus, 03 nós.